vejo chorar, meu coração de pesar. Fica chorando também, fica chorando também, morena minha, morena, porque me olhas assim. Morena minha, morena, porque me olhas assim. Tu bem sabes que te amo, meus olhos já te disseram, naquela tarde trigueira, naquela tarde trigueira. Que tarde tão bela e pura, não havia formosura que não estivesse na eira, que não estivesse na eira. Morena minha, morena, não me olhes tanto assim. Morena minha, morena, não me olhes tanto assim. E quando tu vais passando, alegre olhando para mim, eu sinto uma coisa então, eu sinto uma coisa então. É o ardor dos olhos teus que me elevam até Deus, queimando o meu coração, queimando o meu coração. Morena minha, morena, nunca me olhes assim. Morena minha, morena, nunca me olhes assim. Morena minha, morena, porque me olhas assim?